vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver. Nem terminou janeiro e já chorei no mês. A previsão do ano inteiro. Não é pra qualquer um que eu choro, mas não é pra qualquer um que eu choro. Eu choro pra cachorro, eu choro pra você, pra qualquer bicho que merecer, que merecer, que merecer, que merecer. A verdadeira história, a mais honesta dor, o outro lado da memória. Quem está rindo agora? Que eu saiba, mais ninguém. Pois quem sorri agora